Faixa 2. Conto do Ai Ai. Um político britânico disse certa vez a respeito de um rival, que depois se tornou líder de seu partido, que este tinha algo da noite. O Ai Ai dá essa mesma impressão. De fato, ele é totalmente noturno e é o maior primata com esse modo de vida. O Ai Ai tem olhos desconcertantemente grandes numa face pálida como a de um fantasma. Seus dedos absurdamente longos lembram as bruxas dos livros infantis. O absurdo, porém, é pelos padrões humanos, pois podemos ter certeza de que seus dedos são longuíssimos por uma boa razão. Um Ai Ai com dedos mais curtos seria penalizado pela seleção natural, mesmo que não saibamos o porquê. A seleção natural é uma teoria forte o suficiente para ser assim preditiva, agora que a ciência não precisa mais ser convencida sobre sua verdade. Um dos dedos do Ai Ai, o médio, não tem igual. Imensamente longo e fino, até mesmo para os padrões dos Ai Ais, ele é usado para esburacar madeira morta e de lá arrancar larvas. O Ai Ai detecta a presa na madeira tamborilando com esse mesmo dedo comprido e prestando atenção nas mudanças de tom que acusam a presença de insetos nela entranhados. Asterisco. Esse mesmo hábito, também com o dedo longo, porém o quarto em vez do terceiro, evoluiu convergentemente em um grupo de marsupiais da Nova Guiné, o gambá listrado, Dactylopsia trivigarta e o Triocdactylopsia megalura. Aliás, esses marsupiais parecem ser campeões de convergência. São listrados no mesmo padrão que doninhas fedorentas e, como estas, defendem-se exalando um cheiro fortíssimo. Fim da leitura de asterisco. E não termina aí o uso que ele dá a esse dedo. Na Universidade Duke, que de certo possui a maior coleção de lêmures fora de Madagascar, vi um Ai Ai com muita delicadeza e precisão inserir seu longo dedo médio no nariz. Sei lá o que procurava. O saudoso Douglas Adams escreveu um livro fascinante sobre o Ai Ai em Last Chance to See, livro sobre suas viagens em companhia do zoólogo Mark Carvedine. O Ai Ai é um lêmur noturno, criatura estranhíssima, dá a impressão de ter sido montada com partes de outros animais. Parece um gato com orelhas grandes de morcego, dentes de castor, cauda que lembra uma grande pena de avestruz, um dedo médio que é um comprido graveto morto e olhos enormes que parecem sondar, além de nós, um mundo totalmente diferente, situado logo atrás do nosso ombro esquerdo. Como praticamente tudo que vive em Madagascar, ele não existe em nenhuma outra parte da Terra. Que estilo maravilhosamente eloquente, que falta tremenda faz seu autor. O objetivo de Adams e Carvedine em Last Chance to See foi chamar a atenção para a difícil situação de espécies ameaçadas. Há cerca de 30 espécies sobreviventes de lêmures, são relíquias de uma fauna muito mais numerosa que sobreviveu até Madagascar ser invadida por destrutivos humanos há aproximadamente 2000 anos. Madagascar é um fragmento de Gondwana, que se separou do que hoje é a África há cerca de 165 milhões de anos e, por fim, se desmembrou do que viria a ser a Índia há cerca de 90 milhões de anos. Essa ordem dos acontecimentos pode parecer surpreendente, mas, como veremos, assim que a Índia se livrou de Madagascar, afastou-se com rapidez incomum para os padrões sublorizoides da tectônica de placas. Com exceção dos morcegos, que presumivelmente chegaram voando, e das introduções humanas, os habitantes terrestres de Madagascar são descendentes ou das primevas flora e faldas goldânicas ou de raros imigrantes que, com improvável boa sorte, chegaram flutuando de algum outro lugar. A ilha é um jardim botânico e zoológico natural que abriga cerca de 5% de todas as espécies terrestres de plantas e animais do planeta, dos quais mais de 80% não são encontradas em nenhuma outra parte do mundo. Mas mesmo sendo tão espantosamente ricas em espécies, Madagascar também se destaca pelo número de grupos importantes totalmente ausentes. Ali, em contraste com a África ou a Ásia, não existem antílopes, cavalos, zebras, girafas, elefantes, coelhos e musaranhos elefantes nativos e nenhum membro da família dos cães ou da dos gatos. Ali não há nada da esperada fauna africana, embora vestígios fósseis indiquem que várias espécies de hipopótamo tenham sobrevivido até tempos recentes. Existem porcos da selva que parecem ter chegado muito recentemente, talvez introduzidos por humanos. Voltaremos aos aiais e aos outros lêmures no fim do conto. Madagascar tem 3 membros da família dos mangustos claramente aparentados uns aos outros. Devem ter chegado da África na forma de uma única espécie fundadora e se ramificado depois. Das 3, a mais famosa é a fossa, um tipo de mangusto gigante do tamanho de um cão beagle e cauda muito comprida. Seus parentes menores são o mangusto de Godô e o almiscareiro fossa, cujo nome latino é fossa fossa. Lá, o nome latino da fossa é bem diferente do seu nome vulgar, Cryptoprocta ferox. Existe um grupo de roedores exclusivo de Madagascar, composto por 9 gêneros unidos em uma subfamília, os Nesomiani. Incluem uma forma gigante que vive em tocas e se parece com um rato, uma forma arborícola, um rato d'água de cauda felpuda e uma forma saltadora semelhante ao gerbo. É antiga a polêmica para decidir se esses roedores exclusivamente madagascarenses resultam de um único evento migratório ou de vários. Se houve um só fundador, isso significaria que seus descendentes, desde que chegaram a Madagascar, evoluíram de modo a preencher todos esses vários nichos dos roedores, uma história bem madagascarense. Dados moleculares recentemente obtidos mostram que 2 espécies do continente africano são mais proximamente aparentadas com alguns roedores madagascarenses do que certos roedores de Madagascar são aparentados uns com os outros. Isso poderia surgir que houve mais de uma imigração vinda da África, mas um exame mais atento dos dados corrobora uma hipótese mais surpreendente. Parece que todos os roedores madagascarenses descendem de um único fundador que chegou não da África, mas da Índia. Se isso for verdade, as afinidades com 2 roedores africanos indicariam que houve mais imigrações, dessa vez, de animais que flutuaram de Madagascar para a África. Os ancestrais das espécies africanas vieram da Índia via Madagascar. É como se o Oceano Índico favorecesse a flutuação na direção oeste. E, mais uma vez, não devemos esquecer que a Índia deve ter estado mais próxima de Madagascar quando a imigração ocorreu. De cada 8 espécies de baobá, 6 são exclusivas de Madagascar, e as 130 espécies de palmeira da ilha suplantam de longe o número encontrado em toda a África. Alguns estudiosos supõem que os camaleões originaram-se de Madagascar. É certo que 2/3 das espécies de camaleão do mundo todo são nativas de Madagascar. E existe uma família exclusivamente madagascarense de animais parecidos com o musaranho, os tenrenques. Outrora classificados na ordem insectívora, hoje eles são considerados pertencentes aos Afroteria, dos quais trataremos no encontro 13. É provável que os tenrecs tenham chegado a Madagascar com 2 populações fundadoras distintas vindas da África antes de quaisquer outros mamíferos. Diversificaram-se e agora são 27 espécies, entre as quais há algumas que lembram o ouriço cacheiro, outras parecidas com o musaranho e uma que vive boa parte do tempo submersa como um musaranho d'água. As semelhanças são convergentes, evoluíram de maneira independente ao modo caracteristicamente madagascarense. Como a ilha era isolada, não havia verdadeiros ouriços cacheiros nem verdadeiros musaranhos d'água. Assim, os tenrecs que tiveram a sorte de estar ali evoluíram e se tornaram os equivalentes locais do ouriço cacheiro e do musaranho d'água. Madagascar não tem nenhum macaco nem grande primata e isso deixou o palco para os lêmures. Por um afortunado acaso, em algum momento depois de 63 milhões de anos atrás, uma população fundadora de primatas, estrepsirrinos antigos, foi parar acidentalmente em Madagascar. Como de hábito, não sabemos de que modo isso aconteceu. A divisão evolutiva, encontro 8 a 63 milhões de anos, ocorreu depois da separação geográfica entre Madagascar e a África, 165 milhões de anos atrás, e a Índia, há 88 milhões de anos. Por isso, não podemos dizer que os ancestrais dos lêmures eram residentes goldvânicos que sempre estiveram lá. Em várias partes deste livro, usei o termo flutuar como uma espécie de código que resume a ideia de travessia marítima fortuita por algum meio desconhecido, de grande improbabilidade estatística, que só precisaria ter ocorrido uma vez e que sabemos que teve que ocorrer pelo menos uma vez porque estamos vendo as consequências posteriores. Devo acrescentar que grande improbabilidade estatística é uma menção meramente formal. Os dados indicam, como vimos no encontro 6, que, na verdade, essa flutuação no sentido geral é mais comum do que poderíamos intuitivamente esperar. O exemplo clássico é a rápida recolonização do que restou de Krakatoa depois que a ilha foi abruptamente destruída por uma catastrófica erupção vulcânica. E. O. Wilson faz um belo relato do fato em Diversidade da Vida. Em Madagascar, as consequências da venturosa flutuação foram impressionantes e encantadoras. Lêmures grandes e pequenos, do minúsculo Microcebus mioxinus, menor do que um hamster, ao recém-extinto Archaeoindris, que era mais pesado do que um gorila de dorso prateado e se parecia com um urso. Lêmures bem conhecidos, como os lêmures de cauda anelada, cujas caudas compridas e peludas pareciam uma tropa de taturanas deslizando no ar quando o bando corre pelo chão, ou o indre, ou ainda os cifacas, que talvez sejam os primatas mais peritos no andar bípede depois de nós. E, é claro, há o Ai-Ai narrador deste conto. O mundo será um lugar mais triste quando o Ai-Ai se extinguir como o receio que possa ocorrer. Mas um mundo sem Madagascar não seria apenas mais triste, seria mais pobre. Se Madagascar fosse riscada do mapa, apenas um milionésimo da área terrestre total do planeta se perderia, mas ficaríamos sem 4% de todas as espécies de animais e plantas do mundo. Para um biólogo, Madagascar é a Ilha dos Abençoados. Em nossa peregrinação, essa é a primeira das 5 ilhas grandes, imensas em alguns casos, cujo isolamento em momentos críticos da história da Terra estruturou radicalmente a diversidade dos mamíferos. E não só os mamíferos. Coisa semelhante ocorreu com os insetos, as aves, as plantas e os peixes, e quando por fim nos juntarmos a peregrinos mais distantes, encontraremos outras ilhas desempenhando o mesmo papel, nem todas de terra firme. O conto do Ciclídeo nos convencerá de que cada um dos grandes lagos africanos é uma espécie de Madagascar aquática e que os ciclídeos são os seus lêmures. As ilhas ou continentes insulares que moldaram a evolução de mamíferos são na ordem em que os visitaremos: Madagascar, Laurásia, o grande continente setentrional que já foi isolado de seu equivalente meridional, Gondwana, a América do Sul, a África e a Austrália. Gondwana também poderia ser adicionada a essa lista, pois, como descobriremos no encontro 15, também ela gerou sua fauna única antes de se desmembrar em todos os nossos continentes do hemisfério sul. O conto do Ai-Ai nos mostrou as extravagâncias faunísticas e florísticas de Madagascar. A Laurásia é o imemorial lar e campo de provas darwiniano do enorme fluxo de peregrinos que se juntarão a nós no encontro 11, os Laurasiatérios. No encontro 12, toparemos com um estranho grupo de peregrinos, os Xenartros, que fizeram seu aprendizado evolutivo no então ilhado continente da América do Sul. Eles nos narrarão o conto sobre os outros que com eles compartilharam a região. No encontro 13, veremos os afrotérios, outro grupo imensamente variado de mamíferos, cuja diversidade intensificou-se no continente Ilha da África. E no encontro 14, será a vez da Austrália e dos marsupiais. Madagascar é o microcosmo que estabelece o padrão. Grande o bastante para que o padrão seja seguido, pequeno o bastante para exibi-lo com exemplar clareza.